verdade, ó Deus, para que me guiei? Leva-me ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Eu irei ao altar de Deus, de Deus que é minha grande alegria, ao som da harpa eu te adorarei. Abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Ele é o teu Deus, cante conosco. Envia a tua luz, tua verdade, ó Deus, para que me guie. Leva-me ao teu santo Deus, tabernáculos, oh, oh, oh. Eu irei ao altar de Deus, de Deus que é minha grande alegria, ao som da harpa eu te Deus meu, Ele é seu. Ele é meu auxílio, Deus meu. Em quem eu confio?